essas coisas negativas, manter as vias chegadas ao mesmo. Autorizado por 190 graus, 26 noite. Autorizado por autorizado BR-7, táxi de Atista, pode entrar na pista, na Papá, para o táxi da EBTA. Alfa Pro 380, igual 411. Como é que ativamos o LED? O Sul, 1491, negativo, sua vista. Ah, não, até aqui. Azul 4463, autorizado de decolar posição 0, vento 1, 0, 0 graus, 1,4. Dona de cima, temos o voo 1,0,0. Para o nível de voo 050. 443, azul direto para a posição Coral. Coral, 443. Salvador, Salvador, onda 208,8. 208, obrigado, boa tarde, eu vou 1250. Trole, Salvador, é o gol 1250. 250, não está falando na decolagem, se você sair da Fuca, tem um caju para nível 350. Fuca, caju para 350, voo 1250. 2771, informe sobre o lugar. Eu vou 1593, sua via São voo na transição Mótima para o nível de voo 3-0. São voo na Mótima 3-0. Tribo Silva, direto Leda. Voo 1593, Silva Rio. Tem algum tráfego que não se extinça? 1593, negativo, Silva Rio. Saída São voo na transição Mótima. Ok, gente, muito obrigado. Só para entender o motivo que não é possível Leda, só para a gente poder entender. Muito obrigado, agradeço. 2-5-0, chame o centro Recife, 3-5-1-2-5, decimal 4-6, passando 1-2-2, decimal 8. Chame o controle de alto, detenção no 3-0, décima 11. Só para a entrada, tá no meu voo. para cancelamento do Bandeirantes. Como tráfego, um helicóptero T-10, ficando no cruzamento na vertical da pista auxiliar em Prodes para o sul, Santa Fé. Autorizado aqui, estamos 7, vento 1, 0, 0, 0, 7, 9, ponto empate. Faz um pouco fácil, deslocada mais 10. Vive pouco, bom, pelo... 1420 final 90. Vitória Salvador, 1208, até logo, obrigado.